Então, na última sexta-feira, o IBGE divulgou o crescimento do PIB brasileiro em 2012, apresentando que a economia cresceu ínfimos 0,9% e o PIB per capita 0,1% apenas. Dos últimos 10 anos, este foi o segundo pior resultado. Para modo de comparação, eu tenho aqui para vocês os dados do PIB de outros países emergentes. Dentre eles, o Brasil foi o que apresentou o pior resultado. Por exemplo, a China cresceu 7,7% e a Índia 5,4% no mesmo período. Se as constantes sátiras, né, do Financial Times no fim do ano passado não serviram para a administração do governo da Dilma envergonhar-se, talvez esse resultado sirva para tirá-los do salto alto um pouquinho. Todas as vezes que nos últimos anos alguém ousou questionar as políticas imediatistas do governo para aumentar o consumo e como elas não garantiriam um crescimento econômico sustentável a longo prazo, essa pessoa foi altamente criticada. Diziam que ele se opunha aos mais pobres melhorarem sua condição de vida, mesmo que essa melhora fosse paliativa e artificial, mas ninguém queria ver além dessa ilusão. Anos de preocupação com políticas momentâneas deixaram a inflação corroendo 6% do nosso poder de compra todos os anos. As verdadeiras reformas que o governo realmente deveria estar fazendo e não está são melhorias na infraestrutura, reforma das estradas e dos portos brasileiros, uma verdadeira reforma tributária e previdenciária. Nossos impostos são extremamente altos para sustentar uma máquina estatal altamente ineficiente. E, claro, uma reformulação da política, deixando de adotar essa postura tão centralizadora da administração e passando realmente a dividir a gestão econômica do país entre os demais entes federativos. Mas por que o governo não faz nenhuma dessas reformas? Porque iria gerar várias opiniões divergentes, mesmo dentro da bancada governista, e iria acabar com a aliança partidária que sustenta o PT no governo. Essa é a dura verdade. O maior interesse deles é perpetuarem-se eternamente no poder e não fazer reformas que verdadeiramente mudariam a realidade do Brasil. É tão verdade esse interesse, esse único interesse em permanecerem no poder, que o PIB ele está sustentado pelo incentivo do consumo, esse incentivo baseado na facilidade de acesso ao crédito, porque aí ele vai ter uma maior popularidade, o governo vai ter uma maior popularidade. E é o que interessa a ele, esse populismo claro e óbvio. O PIB baixo não é o principal problema e não deveríamos perder a cabeça por causa dele, mas ele serve para olharmos por trás dele e enxergar a casa caindo aos pedaços chamada Brasil. Os últimos 10 anos foram marcados por uma idolatração de números, sem nos darmos conta que eles não representam nenhuma melhora efetiva da realidade econômica. Salários aumentaram e acreditamos que estávamos podendo comprar mais coisas, mas não, podemos na realidade comprar cada vez menos coisas. E quem acha que pode comprar mais coisas está fazendo isso em cima de incentivos de créditos artificiais que mais cedo ou mais tarde irão explodir e perceberemos que nunca ficamos ricos de verdade, só achamos que ficamos. Thank you.